para não tocar o que o sambista fez. Os versos rasgou argumentando quanto erroar aqui de português. Se num deles falava de saudade, a concordância fez-se em meu coração. Que crime cometeu? Eu sei quem mais sofreu. Quem mais sofreu foi a minha canção. Se ele juntasse os pedacinhos novamente daquela parte de piano que rasgou, ele veria certamente a dedicatória que o meu coração ditou. Se os versos fiz com pouca prática, a melodia fiz com muita dor. Não se corrigem erros de gramática quando a gente fala de amor. Daquela parte de piano que rasgou, ele veria certamente a dedicatória que o meu coração ditou. Se os versos fiz com pouca prática, a melodia fiz com muita dor. Não se corrigem erros de gramática quando a gente faz.